Eldorado Eletrônica Nascimento. Forte brinde. Quero te gráfica Policores. Atalanto Hotel. Deputado Doutor Furlan. Realização do Vila Texan. AP Produções. Dia 31 de dezembro tem Réveillon do Vila Texan. Banda Calypso, despedida da Joela. E a banda Magnífico. Felipe Miranda. Andy Celso Bosque, Fabrício Montenegro. Suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado. E o que faço sai tudo errado. Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu... Alô, Caguinho! Esse amor é a coisa. Vamos pegar leve, garoto! E eu já senti. Valeu! E lá em casa dizem que eu tô estranho. Meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo. E ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer. Eu só penso em você. Desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Amigos do Shopping, bora se ligar. Búfalo. Que desse, viu, W? Meu eterno amor, Kleber, não vivo sem te ver. E a Camila tá aqui com a gente também, obrigado. O Kleber e sua família dos loucos por elas de Macapá. Ao mundo inteiro vou.